очень эра. Со зуэра, зуэра, зуэра. Ты ж малыка со зуэра. Кучи до ночи эра. Со зуэра, зуэра, зуэра. Ты ж малыка со зуэра. Кучи до ночи эра. Со зуэра, зуэра, зуэра. Ты ж малыка со зуэра. Кучи до ночи эра. Со зуэра, зуэра, зуэра. Со зуэра. De sexta domingueira, samamba, águas lindas, tamo junto, é só pauleira, né? Do lado de cá, do lado de lá, não importa quebrada, tem que ter whisky e conhaque, as mina banda pra render. Sem aqueles mó zica que o frevo complica. Só quero minha birita, tô de boa na pista. Neguinho chegando, pacifia o nome. Sem treta, sem guerra, sem dar brecha pros homens. Assim que é, irmãozinho, foi boa até o fim. Abre os olhos, neguinho, pra não encontrar o seu fim. Tô na zoeira de boa, igual peixe na lagoa. Vacilou, balazou, e nem morre à toa. Curtindo a noite inteira. É só zoeira, zoeira, zoeira. Os malucos é só zoeira. Curtindo a noite inteira. É só zoeira, zoeira, zoeira. Os malucos é só zoeira. Curtindo a noite inteira. É só zoeira, zoeira, zoeira. Os malucos é só zoeira. Curtindo a noite inteira. É só zoeira. Ei, já ouviu falar? Extrema função, gangsta, charme e cibá. Se você quer zoar, então é só colar. Em torno, centro-oeste ou em todo lugar. Tem altos cara, liga aquela zona. Liga as carretas, os canhão e umas grama. Viramos a esquina, já somos é suspeito. Os cana fica doida e neguinha daquele jeito. Hoje vai ter esbuff, DJ Marquinho na capital. DJ Nego Justo, DJ Jamais, rap estrutural. Liberdade condicional, tamo junto na caminhada. Suando a noite inteira com pacificadores, se não dá nada. É só zoeira, curtindo a noite inteira. É só zoeira, zoeira, zoeira. Os malucos é só zoeira, curtindo a noite inteira. É só zoeira, zoeira, zoeira. Os malucos é só zoeira, curtindo a noite inteira. É só zoeira, zoeira, zoeira. Os malucos é só zoeira, curtindo a noite inteira. É só zoeira, zoeira, zoeira. É só zoeira de domingo a sexta-feira, rapaziada, tá curtindo o que é bom. E não fica de bobeira, já ralei a semana inteira. Vou curtir na minha quebrada, traz uma cerva bem gelada. E nas picape vários ritmos, pude perceber. Hip hop, rap, funk, pode crer, desse jeito que a noite é uma criança por aqui. De Águas Lindas, Samambaia, ao centro do DF, na CI, na CI. Vários manos já colaram por aqui, é só zoeira. Quando rola aquele som das antigueiras, os lançamentos de primeira. Os manos e as minas dançam a noite inteira.